André Cedês, o moral de Biguara. Mas o presumo de oi, papai. Mas isso é Bildo Fizé. Raça, Rana, Burger, tamo junto, papai. Eu tô impressionado com essa mina. Sua boca tá me insinuando. Contempla a projeção divina. E é lucida, me amando. Me faz sentir calafrios como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Com seus lábios a dor de arrotar. E a